niño estava ele. Não tinha alegria no meu coração, triste lamentando uma grande ilusão. Como é triste neste mundo não ter paz dentro da alma, sem Jesus no coração. Canta minha alma, canta ao Senhor. Canta minha alma ao grande Deus, ó Deus de amor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Canta minha alma, ó grande Deus, ó Deus de amor. A vida pra ser vida deve ser vivida em puro e doce amor. Jesus nos manda sempre orar e vigiar, olhando sempre as coisas e reter somente o bem. Vamos, pois, fazer para agradar a Jesus Cristo, para todo mal vencer. Canta minha alma.